13 horas e 32 minutos. Detonou, explodiu. Estar com você. Horas e 39 minutos. Boa tarde, é um prazer estar com você. Rádio São João Batista, 107,1 FM. A Abadia Nossa Senhora de Santa Cruz informa a hora. 13 horas e 40 minutos. Itaporanga tem ótica nacional, lentes nacionais e importadas, óculos com qualidades, óculos de grau,